Holotan 3197, solicito acionamento de um dos motores na posição. Não está autorizado, puxa contrário. Autorizado, vai reportar para o puxa, tá 3197. Salvador, Gol, 1168, acione identificação, vou na Projetap, parte de da chegada mar e desça para a nível de voo 050. Antônio do TAP, 050, chegada mar, 1168. Controle, o Gol 9304, possibilidade de coordenar para de Tozok. Gol 9304, confirma pro. Posição Tozok, Tango Oscar, Serra Oscar, Papá. Ou Bupsu, que é mais que uniforme, Papa Serra Oscar. Voo 9304, sim, cruza o nível de voo 945 agora. Chame o centro Recife e coordene com o mesmo na frequência 12.0, alterne 1288. Bom voo. 260, 288, obrigado. Gol 1168, desça para 2000 pés, livre das restrições de impacto, o ajuste no 017, livre LS, posso estabilizar. 1017 para 2000, cancelar as restrições, encontrará estabilizado em duna. Gol 1168. Delta, autorizado Sierra Bravo Mike Echo, via Pesolo 44, nível 320. Saída da El, Leda, após Leda, criador Pesolo 44. Com curva direita para decolagem, transponda 5462. Passo Santana 3197, 184 POB, 3 horas e 50, alterna Campinas. 3197, via Índia, ponte paradão no 02-18-95, negão no 0. Via Índia, ponte de espera da 10-18-95, a torre, 1017. Solo Salvador, boa noite, com 705. Autorização 360, Galeão, informação terra. Informação 05, Galeão, autorizado. IEP-9857, nível 360. Saída da El Lederum, com curva direita, posse a colagem, transponda 5473. 3360, Galeão, recola da 10, projeto 9857. Saída da El Lederum, transponda 5473. E LS, o Nono 68. Gol, o Nono 68, complete na LS, chame a torre, Uno 1895. 81, obrigado, boa noite. Uno 1895. 95, o Nono 68. Gol, o Nono 68, passando Ilha Serra, Baixada Travada. O Nono 68, livre posição no 0, vento no 90 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 7. Livre pouso no 0, gol, o Nono 68. Torre Otan 3197, onde espera jogar o contrato na final. Otan 3197, após o banho da gol na final, ali mantenho no 0. Após o banho na final, ali mantenho no 0, Otan 3197. 68, Solo 1 no 4, livre à direita, Solo 1, 21, decimal 9. 219, livre na direita, obrigado. E pronto, tá 3197. 7 livre decolar, dá 10, vento 90 graus com 4 nós. Livre decolar, 3197. Alfa Juliette pro 07. Alfa Juliette pro 07, gol no 68, obrigado. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 3197. Salvador, TAM 3197. TAM 3197, contato radar, suba para nível de voo 340 via saída da EL. 340 da EL, TAM 3197. 502, pushback acionamento. 705, autorizado, puxa o portátil. Autorizado, puxa o portátil, ataque, confete. Capô, Salvador, Papa Romeu, Alfa. Papa Romeu, Alfa de Charlie, autorização, Copa do H. Alfa de Charlie. BH autorizado via Pesolum 0 pro Bávia, Pesolum 6. Nível 430, saída da EL, transição norte para a curva direita após a colagem. Conta. Controle 20.8, aciona 5463. Já 430 BH, a Pesolum 10, Pugma, o Pesolum 6, da EL, Máximo. Com curva à direita, 208 e 4, 5463, responde ao 7 anos. Alfa da Charlie, eu vou entrar no táxi. Ok, vamos acionar e botar no táxi, Alfa da Charlie. para o táxi, gol 1705, 141 a bordo, 3h40, alternando Guarulhos. Autorizado, táxi Indy, ponte para 0-2, 1-1-2, responde ao número 1-0-0-5. E táxi ponte espera da 1-0-18-9-5, ou 1-7-0-5. Salvador, boa noite, bom, 705, ponto espera da 1-0-0. Bom, 705, boa noite, linha decola da 1-0, vento 210 graus com 4 nós. Autorizado a linha decola da 1-0, bom, 7-0. A 3197, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, da 3197. Decolado aos 24, controle 120 decimal 8, bom. Controle 108, voa bom 705. Salvador, boa noite, bom 705, decolou na Dayal. Voa no 705, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voa Leda. Nota 360, após 2000, voa Leda, bom 705. Táxi Índia, ponte para 102, 1-9, decimal 95, ligar 1-0, 1-7. Autorizado, táxi, ponte para 295, o motor Romeo 7A. Agora confirmando, decola da 1-0, não é isso? 1-0, filho. Papatango, Eco Bruno November, boa noite. Mantenha-se em regra de voo visual, vou na proa de Paripe. Reporte para a descida. Eco Zulu November, desça para nível de voo 055. Controle Salvador, boa noite, TAM-3858, informação Tango. TAM-3858, boa noite, aciona identificação, voo na proa de Duna, desça para 2000 pés, o ajuste no 0-1-7. Duna 2000, 1-0-1-7, 3858. Está autorizado o procedimento em Duna? Autorizado, TAM-3858. Está autorizado, vai chamar essa atualização 3858. Charlie, linha de cola da 1-0, vento no 70 graus com 4 nós. Charlie, decolado aos 30, controle 120, décima 8, bom voo. Ouro 208, obrigado, bom trabalho, Alfa de Achar. 51-339-51-705. Controle Salvador, Papa Romeo, Alfa de Achar. Papa Romeo, Alfa India Charlie, contato radar, suba para nível de voo 430, via saída da EL. Para o 430 na da EL, Papa Romeo, Alfa India Charlie. Dan 3858, confirma indicada. Com 290. Em condições de manter a velocidade até a próxima etapa? Afirmo. E reporte para redução. Sente, reportará o 3890. Controle Salvador, boa noite, é o Gol 9332, cliente da Sanco. Voo 9332, boa noite, aciona identificação, voo na proa de Duna, desça para 3.000 pés em high speed, o ajuste no 017. Tá, identificou, na proa de Duna, informa então high speed, descendo a 3.000, high speed até 10.000 pés, vou reposto para redução, voo 9332. Reportará. Boa noite, 9436, descendo para o 190, centro do ativo. Boa 9436, boa noite, acione a identificação, desça para nível de voo 050 na via chegada Mari. 050 Mari, voo 9436. Controle Papa Romeo Alfa India Charlie, seria possível encurtar para o de Botva ou Dendê? Papa Romeo Alfa India Charlie, ciência, guarde coordenação com o centro Recife. Cadê? Livre da restrição de uma centena, o Papa Romeo Alfa Charlie? Papa Romeo Alfa India Charlie, livre. Suba para nível de voo 430. 430, Alfa Charlie. Dan 3858, iniciou redução 2509. Cliente, Dan 3858. Papa Romeo Alfa India Charlie autorizado direto Porto Seguro. Mas nossa rota nós vamos para Belo Horizonte, pelo Upper Zulu 16, Upper Zulu 10 até Pubag e depois Upper Zulu 16, Papa Romeo Alfa India Charlie. Gente, aguarde. Guarda. Papa Romeo Alfa India Charlie autorizado por base. Autorizado por base, Papa Romeo Alfa India Charlie. Controle Salvador, Oceania 63, informação Tango. Oceania Channel 6310, boa noite, aciona identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Mare. Chegada Mare 060, Channel 6310. Iniciando redução, voo 9332. Voo 9332, ciência. Voo 9436, índice redução para 2209, número 4 na aproximação, vai seguir um Papa Alfa 31 no transporte em C. Afirmativo, índice 2209, voo no 9436. Tango Eco Zulu November, desça para o 025, o ajuste no 017. Papa Romeo Alfa Índia Charlie, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 1251, 3345, alterne 13395. 13395. 13395, 3858, estabilizado? Estabilizado, 3858. Complexo no LS, chame a torre 11895. Bom trabalho, obrigado. 19332, desça para 2000 pés, o ajuste no 018, autorizado, assinal de acesso e responsabilizado. Camisa de Samarina XA, 19332. Voo 9436, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda proa 015, limite a magnética 100 de Simbra. Teste 3858, avistado, livre curso 0, vento 180 graus 049. 3858, livre pouso no 0. Voo 2043, adiante. Ciente, tango, quando possível, autorização. 2043. Ciente, aguarde a cópia. Ciente, 2043. Voo 9436, desça até 4000 pés. O ajuste no 018. Até 4000 pés, 18 ou 9436. Voo 2043, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Irume. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5506. Essa é confirmando a saída da El Leda, após Flor de Mótima. Então, nível 340, Guarulhos, Rota Pan, recola 908 direita, da Eoleta Leda Pontica, 208 é controle, 2 vetrano, 5 vetrano, 6506, voo 2043. Protegimento correto, chama pronto para acionar. Voo 9436, tem condições de iniciar a redução para 1909? Reduzindo 9436. Grato. Eco Zulu 90, vai na proa da Casa, antiga rotatória, desça para 1500 pés, o ajuste no 018, reporte visual com campo. Na 3858, solo 44, livre direita, chama solo no 21-9. 219, boa, beira. 895. 1090 Simbra, 9436. 9436 para interceptar o localizador, curva direita na proa 060, responsabilizado. 060, responsabilizado, 9436. Canaé 6314, desça para 4000 pés, o ajuste no 08. Sábado, Eco Zulu 90, já avisou com o campo. Eco Zulu 90, chame a torre 11895. 11895, para graça, boa noite. Voo 9436, desça para 2000 pés, o ajuste no 018, responsabilizado. 2018, 9436. O controle confirma a instrução para o Oceanair 6310. Oceanair 6310, desça para 4000 pés e reduza para 2000 nós. 4000, 6310. Visual, reforma final no teste. Boa noite, quem no baixo assinado, voo 9332. Voo 9332, avistado, livre pouso, pista no 0, vento no 90 graus, 059. Livre pouso, na 10, voo 9332. Na 6310, retoração para o sequenciamento, mantenha pro limite localizador. Mantenha pro limite localizador, 6310. Zulu November na curta final do 7. Tango Eco Zulu November, avistado, vento 210 graus 049, livre pouso, pistão no 7. Livre pouso, 17, Eco Zulu November. Na 6310 para interceptar localizador, curva direita para o 060. Desça para 2000 pés, o ajuste no 018, responsabilizado. Direita 060, 2000, 1018, autorizado INS para reportar estabilizado. Funcionário 6310. 2, solos 49, livre direita, chama solo no 21, decimal 9. Direita, solo 21, bom no 332. Salvador, Gol 9332, tá com isso aí, de volta na Alfred. Livre táxi, aguarde instruções. Livre táxi, confirme? Aguardando instruções. Ah, gente. Estabilizado? Afirmativo, 9436. Bom, 9436, complete final LS, chame a torre, 11895, bom pouso. Até logo, obrigado. Salvador, boa noite, da 3662, direto 8550, temos ação. Sam 3662, boa noite, ação de identificação, vou na para interceptar a chegada à mar e desça para nível de voo 050. Sam, vai interceptar a mar, 0502. 9436, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 220 graus 049. Livre pouso, gol 9436. Juliette, vai Juliette, Gol 9332. Livre ingresso, portão 01. Livre pro 01, Gol 9332. A 36, estado livre pouso no 0. Livre pouso, 9436. Ligado no ILS, Oceaner 6310. Oceaner 6310, complete no ILS, chame a torre 11895, bom pouso. 11895, obrigado, boa noite, 6310. Torre Salvador, Oceaner 6310, ILS 10. Oceaner 6310, número 2, aguarda, pista livre, QNH 10118. 1018, aguardando a pista livre, 6310. Salvador, 3662, postular de Guaduna. Tá, 3662, autorizado, direto Duna, desça até 4.000 pés, o ajuste no 018. Bono 096, boa noite, questão de identificação, desça para nível de voo 050, via chegada mar. 0136, solo 54, livre direita, solo, 121, decimal 9. Direita 219, boa. Boa noite, voo 9436, livre táxi, portão 08. Livre táxi 08, voo 9436.